Repentinamente, como se todos os vampiros ao redor fossem conectados por um mecanismo qualquer, avançaram perigosamente contra a muralha de fogo. Vicente aferrou-se ao chão, ficando firme como rocha, mantendo os braços leves para movimentar a espada de prata. Umas 50 criaturas pularam sobre o muro de chamas num segundo. Quatro delas enroscaram-se nos galhos e começaram a gritar, presas nas chamas. Vicente, matreiro, sequer esperou que os inimigos tocassem o chão de terra. O primeiro deles ficou sem uma perna ainda no ar. Quando a primeira leva de vampiros caiu no solo, buscou o Bento com os olhos. Vicente segurou o cabo da espada com as duas mãos e traçou um semicírculo à sua frente. Tinha varrido o ar com força, partindo o inimigo ao meio, na altura da cintura. Os gritos da fera, ferida pela prata mística, sobrepôs-se à balbúria dos vampiros do lado de fora do círculo de fogo. Mais um tanto de feras saltou a muralha flamejante. Uma das feras atracou-se ao braço do guerreiro. Vicente estava cego e tomado pela loucura. Com um chacoalhão do braço, livrou-se do vampiro. A espada cruzou o ar mais uma vez, ferindo o pescoço do agressor, que recuou desequilibrado. Estavam próximos demais para golpes elaborados. A coisa estava feia. Eram muitos. Outros saltavam para dentro do círculo. Espetou o peito daquele que estava mais perto. Sentiu um agarrando-se à sua direita. Garras roçando na cota de malha no pescoço protegido. Levou a ponta da espada para trás, deu um coice com a arma, ferindo uma criatura que estava ferrada em suas costas. Perpassou a espada afiada no meio do peito do maldito. Luana, agarrada ao galho da última árvore, praguejava. Os irmãos já tinham invadido o círculo de fogo. Tomou o impulso e saltou. Mesmo sem ser necessário, deixou fluir seus dons vampíricos, tocando o solo sem fazer barulho. Estava no meio da turba. Via vários dos parceiros de Covil saltando para dentro do círculo de fogo. Iam todos ao mesmo tempo de encontro ao Bento suicida. Pensou em disparar e saltar a muralha clamejante. Luana, agarrada ao galho da última árvore, praguejava. Os irmãos já tinham invadido o círculo de fogo. Tomou o impulso e saltou. Mesmo sem ser necessário, deixou fluir seus dons vampíricos, tocando o solo sem fazer barulho. Estava no meio da turba. Via vários dos parceiros de Covil saltando para dentro do círculo de fogo. Iam todos ao mesmo tempo de encontro ao Bento suicida. Pensou em disparar e saltar a muralha chamejante. Sabia que ela fincaria o par de facas na garganta do intruso. Essa saborosa certeza crescia no seu interior. Sabia que daria cabo dele, que faria o maldito se esvair em sangue aos seus pés. Sabia que teria sede e teria de se conter para não levar os caninos pontiagudos ao pescoço lacerado da vítima. O sangue do Bento era veneno. Contudo, antes que a vampira disparasse e tomasse impulso para saltar a barreira de chamas, ouviu o tropel dos cavalos. Era um barulho ensurdecedor. Virou o rosto junto com mais seis ou sete vampiros. Olharam para a estrada escura aos olhos humanos. Eles vinham, trazendo brasas erguidas sobre as cabeças. Homens com couraça de prata. Couraças que traziam um crucifixo pontiagudo em relevo no peito de ferro. Sua certeza murchou feito rosa morta. Eram bentos. Sua certeza esvaiu-se, deixando o corpo assombrado, transformando seu desejo em pétalas enegrecidas e murchas. Virou o rosto junto com mais seis ou sete vampiros. Olharam para a estrada escura aos olhos humanos. Eles vinham, trazendo brasas erguidas sobre as cabeças. Homens com couraça de prata, couraças que traziam um crucifixo pontiagudo em relevo no peito de ferro. Sua certeza murchou feito rosa morta. Eram bentos. Sua certeza esvaiu-se, deixando o corpo assombrado, transformando seu desejo em pétalas enegrecidas e murchas. Não mataria aquele bento no círculo de fogo. Não teria tempo. Os outros chegavam. Olhou ao redor, sem desespero. Não podia perder a cabeça, literalmente. Quantos bentos vinham no meio dos soldados na cavalgada? 20? 30 no máximo. Eram os malditos bentos da profecia do velho bispo que perambulava de vila em vila, sendo repetida de boca em boca. A ladainha, como era conhecida nos covis, contada por mulos banidos das fortificações. Eram eles sobre os cavalos, os bentos. A vampira Luana podia ver os guerreiros de peito de prata, mas não via milagre algum diante dos olhos. Via apenas um bando de loucos que colocavam as gargantas em risco, a própria sorte, tentando pela centésima vez atacar aquele covil numeroso, aquele covil que resistira a centenas de assédios e que se mostrara tão forte e resistente a todo tipo de ataque lançado pelos patéticos humanos. Luana sorriu. Mesmo que os humanos viessem às centenas, seriam massacrados, mortos e desfiados, rechaçados como tinham sido em uma dúzia de vezes. Ali, no grande covil, os assassinos da noite sentiam-se indestrutíveis. Os vampiros que deixavam a caverna saíam abastecidos, plenos de energia. Dentro do covil adormecia um dos maiores rios de sangue do Brasil. Adormecidos e protegidos por um contingente assustador de criaturas da noite. Como a notícia do ataque iminente já voava de ouvido em ouvido aos vampiros, estes corriam para as galerias onde estocavam os corpos humanos desacordados, de onde drenavam boa quantidade de sangue para se fortalecerem para a batalha. Sairiam para a noite vigorosos e prontos, mais uma vez, para pôr para correr aquele insolente e teimoso bando de soldados. Luana sorriu. Não havia motivo para desespero. Quantos minutos demorariam a silenciar aquele tropel maravilhoso a encher-lhe os ouvidos? 10, 15 minutos no máximo? Diversão, afinal de contas. Aquele Bento doido não daria nem para o cheiro. Bento Vicente empurrou outro vampiro com o ombro. Transpirava copiosamente. Tinha insistido para ser a isca no lugar do glorioso Bento Lucas. Apesar de sofrer resquícios de dor no ferimento, julgava-se maior que Lucas em tamanho e força física, mas era menor em valor. Lucas estava sendo o grande general, o grande comandante da surpreendente retomada que tramavam. Baniriam os grandes covis, um a um, e voltariam a dominar as cidades durante o dia e durante a noite. Lucas sabia como fazer isso e precisariam dele para dar continuidade ao plano. O Brasil seria o celeiro, o porto seguro desse novo mundo. Vicente não queria que Lucas se arriscasse naquela parte do plano. Ele, Vicente, valia o risco. O Bento, corpulento e musculoso, era preciso nos golpes, ganhando tempo. A cada contato com os inimigos, a espada arrancava pedaços de carne morta e ossos daqueles desgraçados. Mas mesmo assim, dominando a arma tão azeitada, a coisa estava cada vez mais feia. Os vampiros se amontoavam ao seu redor e suas unhas afiadas tinham conseguido abrir uma ou duas feridas. Estava tão envolvido em resistir que não ouviu o galopar do batalhão de Lucas se aproximando. Queria era continuar vivo. Vicente sorriu. Não acreditava que aquele tipo de pensamento lhe ocorria em momento tão apertado. Um vampiro forte aplicou-lhe uma gravata. O sorriso continuou, enquanto desferia um soco num outro atacante. Queria continuar vivo, vivo para enfrentar outro covil, daquele mesmo jeito, numa noite seguinte. A espada voou perigosamente para trás, abrindo a cabeça do vampiro agarrado em seu pescoço. O gigante de peito prateado conseguiu girar sobre o próprio corpo mais uma vez. O fio da espada abriu espaço por mais um instante. Os vampiros recuaram incrédulos. Parte deles, surpresos e curiosos com o tropel que aumentava. Outra parte, os mais próximos ao guerreiro Vicente, de olhos esbugalhados, descrentes que aquilo ali, no rosto do homem, fosse mesmo um sorriso. O cara é doente, grunhiu uma das feras, encarando o Bento. Vicente continuava girando, apontando perigosamente sua espada de prata para os vampiros. O trigésimo liderava os cavaleiros e soldados. A visão à sua frente era tudo o que queria. Milhares de vampiros escapando pela boca da caverna e vindo em direção ao círculo de fogo. Arremessou sua tocha para a mata e aferrou-se às rédeas do cavalo, batendo com os calcanhares na barriga do animal. A luz proveniente da fogueira ao redor de Vicente iluminava o suficiente para dar seguimento ao combate. Destacou-se do conjunto. Sua capa vermelha com barra de couro esvoaçava com a velocidade do galope. Lucas lançou a mão esquerda da rédea e alcançou o cabo da espada. A lâmina prateada saiu da bainha e o cavaleiro apontou-a para a frente. Vindo em meio ao conjunto, Adriano, o valoroso líder dos soldados de Nova Luz, avistou a terrível, porém esperada visão das milhares de brasas tomando as árvores à boca do covil. Já tinha ouvido falar daquela toca de vampiros, mas nunca tinha estado ali, vendo um ataque em andamento. Eram tantos. Os malditos empoleiravam-se e tomavam posições, preparando um contra-ataque à inesperada visita dos soldados de São Vítor e dos Bentos. Adriano trazia um aparelho amarrado às costas, como Bento fizera. Puxou um objeto oval, preso a um longo fio de borracha encaracolada, e levou-o até a boca. Adriano para a barreira do inferno, câmbio. Ouvindo alto e claro, câmbio. O circo está armado, franjinha. Passa fogo, câmbio. Certeza? Certezíssima, berrou Adriano com os olhos assustados, assistindo ao número de vampiros crescer e crescer. Entendido, soldado, câmbio e desligo. Voltando a cavalgar, Adriano prendeu o microfone no aparelho às costas e puxou seu fuzil do coldre de couro. Bateu rápido com a mão no dispositivo metálico, destravando a arma e apontando o cano de descarga para a frente.